Mookie, por que você sempre me amola quando eu tô dormindo? Acorda, Mookie. Acorda, vai. Para de respirar no meu pescoço. Por que eu tenho que acordar, Mookie? Hoje vai ser um dia quente. Sábado. Sábado é o único dia pra eu dormir até tarde. Droga. Chega, Mookie. Não tem graça. Por que não me deixa em paz quando eu tô dormindo? O que é que há, hein? Não tem mais amor pelo seu irmão Mookie? Eu amo você, Jade. Eu vou pôr um cadeado na porta pra você não entrar mais aqui, Mookie. Você tem que trabalhar, cara. Me deixe em paz, pelo menos uma vez. Yo. Impede novo, um dia novo é uma chance a mais. Impede o sono, cansado, eu me ponho atrás num sonho. Vai ser como eu me proponho, nem menos nem mais. Nem vai ser por opções, simples ou fáceis pras dificuldades, encontro forças e firme me faço. Livre de laços que prendam, sigo meus passos. Se triste disfarço, nem notam, fico de lado e suporto o peso igual Atlas e o mundo nas costas. A sorte brilha quem emite luz. A rua ensina que é vacilo, só seguir o fluxo. Ganhei amigos e perdi alguns. Vi vários indo num caminho que de longe eu já não vi futuro. Já que vim, não durmo. Já que quis, aturo. Dia dia 15 eu já pensei em tudo que eu podia fazer pra estar no mundo onde mentir é tudo, admitir é muito. Viver dessa forma não me dá prazer, não serve. Se esse é um, então passei no teste. Preto como pele escura e com a mente fértil. Não sei se é loucura demais ou se tô certo. Busco nos versos, alívio e não sucesso. Eu diz que recomeça, que essa porra ter sentido é como eu vivo. Isso dispensa motivação, desculpa. Eu sou o que preciso ser, tenho o que preciso ter. Independente se oferece ajuda, eu vou encarar de frente a vida e buscar dentro do peito força pra ir em frente. Eu só preciso ir em frente, independente do que tiver pela frente. Eu vou encarar de frente a vida e buscar dentro do peito força pra ir em frente. Eu só preciso ir em frente, independente do que tiver por aí, yeah. Eu vejo tentativas tornarem-se inúteis. Só tenho verdade, grande parte nem isso tem. Mente nas nuvens, coração pelo bem. Porque maldade eu vi e não desejo a ninguém. Eu preciso deixar de lado e pôr em cima das batidas. Apenas foco e resultado como quem administra uma empresa. Eu vou tratar meu sonho igual a Steve Jobs, visionário. Eu viso mais com porto seguro pro barco ancorar quando a maré virar. Afundo, mas nunca vou abandonar. Exposto às viradas da vida, então prepara outro rosto da vitória. Me incentiva a encarar mais outra série de subidas e descidas. Sem dropar na onda, sendo tarde, chega a minha vez. Eu me preparo, porra, pra não dar desgosto pra quem torcia. E nunca dar o braço a torcer pra quem torce contra. Eu vou encarar de frente a vida e buscar dentro do peito força pra ir em frente. Eu só preciso ir em frente, independente do que tiver pela frente. Eu vou encarar de frente a vida e buscar dentro do peito força pra ir em frente. Eu só preciso ir em frente, independente do que tiver por aí. Como é que é, só? Como vai, meu velho? Puxa, eu precisava ter um Cadillac assim, hein? Hoje eu vou ter um carro assim. Que calor. Sônia, como é que estão as verduras, hein? Bom dia, Sal. Vitor, Pino. Papai, chamou o cara do ar-condicionado? Fiquei chamando ele a semana toda. Eu acho que ele só vem aqui com uma escolta policial. Pino, pega a vassoura e vai isso aí. Vitor, pega a vassoura e varre à frente. Hã? Pega a vassoura e varre à frente. O quê? Pega a droga da vassoura e varre essa frente! Viu, pai? Era o que eu estava lhe dizendo. Toda vez que manda o Pino fazer uma coisa, ele me manda fazer o que você mandou ele fazer. Ele é retardado, pai. Os dois. Calados. Manda o Pino! O quê? Eu estou falando sozinho aqui. É isso que eu estou fazendo?